Bem, vou falar um pouco da minha família. Meu nome é Sex, tenho 44 anos, sou secretária na escola estadual, sou filha de Estevão Aires Demétrio e Rufiniana Aires Demétrio, meu pai já falecido. Eu escolhi o tema para trabalhar durante o curso sobre a família, pois eu sou uma pessoa que tenho duas filhas, a minha mãe e uma irmã, e três sobrinhos, dois sobrinhos netos. Sou de uma família de origem classe média-baixa, ou se diz pobre. Sou uma lutadora, sou uma batalhadora. Meu pai sempre dizia assim: cuida de ti e deixa os outros. Todos nós pensar assim, eu acho que a nossa vida será bem melhor. Pois sempre que a gente estiver cuidando da vida do alheia, da vida do vizinho, nós com certeza estamos deixando a nossa de lado. Muitas vezes se preocupam com o vizinho, se preocupam em prejudicar alguém, pensando que está fazendo um grande ato e não está fazendo nada. Meu pai dizia: cada qual cuide de si e Deus cuide de todos. E eu acho que este é um dos lemas que nós devemos levar para a nossa vida e ensinar aos nossos filhos. Sou separada, tenho duas filhas, como eu já falei, me dou bem com o pai delas, me dou muito bem com a minha sogra, aliás, minha ex-sogra, né? Mas é uma pessoa que eu me dou muito bem, eu quero muito bem nela, e é uma pessoa que eu cuido dela com todo o amor e carinho, porque eu acho que é uma pessoa que já lutou muito na vida, já passou seus trabalhos, seus trechos, merece ser valorizada. Assim como minha mãe, eu também cuido. Tudo que eu posso fazer, tanto pela minha mãe quanto por ela, eu estou sempre fazendo. E tenho um lema na minha vida, que esse eu quero deixar para minhas filhas: tudo que desejares para mim, Deus que te dê em dobro. Se nós pensarmos sempre assim, se eu desejar o mal, Deus vai me dar o mal em dobro para mim, se eu desejar o bem, Deus vai me dar o dobro para mim, com certeza nós mudaria muito o nosso pensamento. Antes de nós magoar uma pessoa, antes de nós ferir alguém, tentar prejudicar alguém, nós vamos pensar: eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho sobrinhos, tenho irmãos, primos, tios, e se eu não quero para a minha família, eu não posso querer para a família de alguém. Deus nos deu o direito da liberdade, do ir e de vir, sempre com todo o respeito. Se nós passarmos para nossos filhos respeitar o próximo, a saber dividir com o próximo, saber cuidar de nós, principalmente. A primeira coisa que todo ser humano tem que fazer é pensar assim, ó: eu gosto de mim mesmo. Se eu não gostar de mim mesmo, quem vai gostar de mim? Sempre temos que pensar positivamente. Temos muitas batalhas na vida, temos muita coisa a seguir, temos muito ainda que fazer. Eu me considero que aos meus 44 anos de idade, eu tenho que lutar ainda muito mais para poder chegar aonde eu penso em chegar. Sempre pensando em lutar, estudar, pensar em ser alguém, não destruindo alguém para ser alguém. Muitas pessoas pensam: se eu pisar no fulano, se eu massacrar o meu amigo, meu vizinho, eu serei feliz. Não, é engano. A gente só é feliz se a gente conseguir batalhar com toda a nossa força, com toda a nossa garra, mas para nós ser feliz, sem prejudicar o vizinho, sem prejudicar o próximo. Às vezes é uma pessoa que a gente nem conhece e a gente pensa que fazendo assim a gente vai ser feliz. Está enganado. A gente jamais será feliz se prejudicar alguém. Então nós temos que dar amor e carinho à nossa família, nós temos que mostrar o caminho do bem, nós temos que ensinar a respeitar o próximo. Nós temos que, muitas vezes, mesmo doendo para a gente tem que dizer não para um filho, para esse filho saber que este não teve um valor, este não teve um significado. De quê? De prosperidade. A prosperidade que eu falo é saber lutar, é saber vencer. Tudo que vem fácil, tudo que vem de mão beijada, muitas vezes não é beneficiado a tua pessoa. A gente acha muito simples, a gente sempre quer mais e acha que se eu tiver tudo hoje, tá me faltando alguma coisa, o fulano tem e eu não tenho. Não, não é assim. Se somos pobres, temos que tentar viver dignamente. Se somos ricos, também dignamente viver, sem humilhar ninguém, sem pisar em ninguém. Pois ao mesmo tempo que nós estamos humilhando alguém, que nós estamos prejudicando alguém, amanhã a lei do retorno vem. Alguém da minha família vai se sentir prejudicado. Talvez um filho, talvez um neto, talvez um bisneto, sabe-se lá. Tem muitas coisas na vida que a gente não entende, nem o como e nem o porquê. E eu acho que a mensagem que eu queria deixar para todos nós, para os meus alunos, seria essa. Tudo que você desejar ao próximo, Deus te dará em dobro. Então sempre pense em desejar o bem para receber o bem. Nunca pense em desejar o mal, pois sempre desejar o mal será um tropeço mais adiante na nossa vida. Deus com certeza jamais vai nos desamparar, jamais Deus vai pensar assim: este filho é melhor porque prejudicou alguém. Não, este filho é uma pessoa que precisa ser ajudado porque ele não magoa, ele não magoa, ele não prejudica ninguém. Muitas vezes fizemos alguma coisa sem perceber que amanhã ou depois o prejudicado será nós. Primeiro nós temos que pensar na consequência dos nossos atos para depois nós agir. Eu acho que seria esse. Meu trabalho, eu escolhi o tema da família porque eu acho um tema muito importante. Eu acho que se nós souber ensinar aos nossos alunos que família com amor e carinho se constrói, em toda a dificuldade que nós encontrar, nós sempre seremos um vencedor, sempre seremos um lutador, um guerreiro.